vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Se é saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho, o maestro da saudade. A nossa primeira senhora. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Bora dançar saudade, bora! Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. A carroça. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Carroça! Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Búfalo do Marajó. Desse jeito eu ainda acabo louco. Espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe um par. E a galera que 100% saudade tá com a gente aqui no Caribe. Que eu nem sei de que esse amor pode ser. Grandalhão Daniel, sempre no apoio aqui. Ser dito da terror, grande Cabanazes, juntamente com o brother, grande Leandro. Bora Léo, bora Léo. Teu andar, nosso casal aí. Teu andar, Bela e o Vera. Vive a me convidar. Faz parte aí dos nossos manos. Pra que? Não sei. E pra semana os manos vai estar lançando as novas camisas aqui. Você não tem coragem de... Sem integrante, sexta-feira, vou estar completinho aqui. Então me mata com o olhar. Minha amiga Raquel Brasil. Alô, Raquel, um beijo pra você, menina. Você não tem coragem de me chamar. Alô, Débora. Então balança pra me atormentar. Ao Maurício do Papará, um abraço. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Já tem CD gravado aí do Tom Máximo e também do Franzina, viu? Na mão do maluquinho. Aí já estamos gravando já do maestro. Teu andar. Alô, bolão. Ah, esse teu andar. Querida Catarina, diretamente da Espanha, ela bicolou de coração. Você não tem coragem de... Catarina, domingo é nós, viu? Então de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, meu parceiro Marcondes, teu olhar, justiceiros, sempre. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando. Aí o Red, o Nico, teu andar, o Nico do Moicano. Ah, esse teu andar vive a me atormentar. Para Hudson, eu sei que ele vive a me atormentar. Anderson, você tem um andar de... meu parceiro, Anderson. Viu? Carroça é festa. Começa a ficar com pelo oriçado. Pensando coisas. Não vai te queimar, viu, menina? Não vai te queimar. Eu te amo, eu te adoro. Segura! O homem da cegonha, meu parceiro Fernando. Ei, Caribe! Foi sem querer que derramei toda a emoção. E as patroas? Que cerquei seu coração. Fala, Júnior Velhão. Me machuquei, te feri, não entendi. Como dói a solidão. Daqui a pouquinho tem São Joaquim na Marambaia, viu, gente? Agora estou sozinho. Pela primeira vez lá no São Joaquim. Fala, Júnior Velhão. Fala, Júnior Barra. E você não está por perto pra poder me ajudar. Leandrinho Carroceiro. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Ela voltou. Oh, ela voltou. Arrependi. Agora com 380 volts. Joice elétrica. Veio te. Ai, meu Deus. Perdão, perdoa a paixão. A carroça. Ai, meu coração. Tão solitário. Sabe que é nós. Sem você. Ô, passarinho. Mente de paixão. Não, não, não, não, não, não. Agora. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E a equipe cai na brecha. E você não está por perto pra poder me ajudar. Sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não tenho. E aí, Léo? Mas me deixa. E aí, Roberta? Roberta, escuta-me. Alô, Bibi. Nesse instante que peço com você. O homem que não deixa os DJs da carroça na mão. Não. Jamaica prestação. Mas eu aqui acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me. Te amo. Gente, domingo tem a domingueira do Repá, viu? A luxuosa lá na Via Show. O detalhe vai passar o jogo aí no telão da carroça. Outra vez. Chegue cedo, viu, gente? Domingo! Precisa mais. Eita, domingo, pai d'égua. Mas eu não vejo. E aí, bolão? O que vais me deixar? Kiko. Roberta, escuta-me. E aí, Kiko? Eu tenho um recado pra você depois, viu? Com você não há felicidade. A carroça. Acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me. Te amo. Sou Romário, trazer um pacote aqui pra equipe Cai na Brecha, tá com tudo hoje. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. E a volta da Joyce Elétrica. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Bora, Hulk! Me olha nos olhos, me dá mais um beijo. Grande Márcio Mecânico, meu santo, juntamente com o grandalhão Daniel. Tira esse prédio, vem. Que coisa. Bora, nego Rai. Beijar tua boca. 0-0 aqui. Esse é velho aguardo. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Rafael, Rômulo, Leandro. Equipe Bomba Esponja. O Lário Rubi tá passeando. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Vem pro show das recordações. Vem pra carroça da saudade. DJ Toninho. O homem é bom, o homem é espetacular. Vamos embora. Vem seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei. Equipe onde vai? Aí o Daniel, o grandalhão. Aí o Renan, o Saldanha, o grande Arthur, o rei dos periquitinhos. Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai. Carroça da Saudade. Bom de você andar que eu não consigo achar. Mari, preciso te encontrar. Sempre carreira solo aqui do lado. Preciso te encontrar. Solo do Marajó. Bora, equipe Fura Olho. Em cada rosto eu quis te ver. Bora, garoto. Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho. Meu amigo Cavanhaque, só no apoio aqui. Um abraço, Cavanhaque. É nóis, calma, calma, filho. Estou perdido, nem sei que dia é hoje. Saudade assim, ó. chuva que cai, eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Saudade. No peito. Nossas feras aqui no camarote. O amor precisa. Comemorando o aniversário aí do pai Vera. Mãos, um nervoso. Ele tomou todas as. Querendo explodir. Aqui eu não posso sem você ficar. Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Nossa Rica de Lúcio. Saudade de. Alô, Rica! Naquele abraço que eu não pude dar. Direto do túnel do tempo. Amigo Carlinho, olha o Carlinho. Grande Carlinho, cabeça. Ainda sinto. E na cabeceira. Sua foto. Faz parte aí da carroça festa. As lágrimas. E aí, cara, pessoal? Sem que eu possa ao menos. O Anderson, cara de bar. Eu rolo na cama. Sem saber se você vai voltar. A noite, aqui eu não posso sem você ficar. Opa! Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço. Meu amigo Cesário também aqui do lado. Nosso parceirão, um abraço pra você, Cesário. Saudade. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Saudade. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Amigo Andarinho. Hoje aí, Andarinho. Só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Como é que tá hoje aqui? Como é que tá? Eu já te esqueci. Tudo na paz. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Para pra cima, Bruno. Veja por ali, meu parceiro. O homem forte da carroça. O grande Carlitão. Alô, Carlitão! Eu vou tentar esquecer. Ao lado também do parceiro Tio Val. Aquele amor. O homem do Cineral Digital. Eu vou tentar devolver. Aí, Josias! Aquela. Como é que tá o corpo a corpo aí? Como é que tá? Quando eu mais precisava do teu. Alô, Tio Val, o trabalho tá na rua, Tio Val. Precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. deixar de te amar quando eu morrer. É saudade, saudade. Te amo, isso eu garanto. A carroça. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Com a gente a empresária Alexandra, juntamente com o Leandrino, só de boa aqui do lado. Grande Bolão, alô Bolão. Eu bem sei que a luz das estrelas, a carroça, brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca. Próxima sexta-feira, banda 007 aqui. Te amo. E claro, ela. Carroça da Saudade. Tanto, só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isto eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Sei que eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Como é que é? Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Bora, Mauri, bora, Mauri. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por amor, eu sei. O trabalho tá na rua, João. Que eu me entrei. Daqui a pouquinho, pela primeira vez. A você. Eu lá no São Joaquim da Marambaia, viu? Neste sábado, Marambaia vai estar em festa. Pela primeira vez, ela. Carroça da Saudade. O nosso parceiro Tio Val tá com a gente. Bora pra cima, Tio Val. Você de mim fugiu, achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto. Pra quem não sabe, o Tio Val é presidente lá do São Joaquim Esporte Clube. E ele vai levar a carroça pela primeira vez daqui a pouquinho. Me deixando assim, sem seu amor, porque. Alô, Rayana Souza! Me diz o que fazer sem você. Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Val, o romântico do Brega Melody. Só na manha, só na manha. Dali Torinho. Assim, ó. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Eita, Caribe, show até 5 da manhã. Adoro esse seu jeito de amar. Meu amigo Marquinho Belém já por ali. Eu queria. O homem que fez história lá no Clube do Remo. O Marquinho Coração de Leão. Hoje é comentarista da TV Cultura. E por sinal, um dos melhores. Só tá faltando você mandar o meu abraço ao vivo lá, viu, Marquinho? Eu fiz pra poder te falar. bala. E aí, domingo, quem ganha, Marquinho? Quem ganha domingo? Bora. Coração. Fala pela razão, não pelo coração. Fala aí, vai. Todos sem saber aonde está. O Paixão não vai ganhar? Volta lá. De amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. O show da carroça. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Vamos lá, filho. Viver sem teu amor. Uhul! Não dá, não sei, não dá. E aí, Rica? Como é que tá o coração, menina? Como é que tá? Poder beijar no teu corpo. Nosso presidente aí dos Justiceiros. Vendo prazer no teu. Meu comandante, meu parceiro Marconde. Sente teu coração batendo. Eu também te amo, Marconde. Quando é nóis. A gente começa a se amar. Viver sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. E aí, caceteiro? Pelo nosso amor. Olha, Torinho, acabou de acontecer aqui, na verdade, a eleição da presidência da equipe Sem Fronteiras. Bibi assume o cargo de presidência e o diretor executivo, Júnior Barra. Então pronto, a presidência é do Bibi, é tudo por conta dele, com a direção executiva do Júnior Barra. Amiga Amanda, lá de Santa Catarina. Um abraço, Amanda. Foi você quem deixou. Os nossos manos da saudade. Próxima sexta-feira, vou estar lançando mais nova camisa. São 100 integrantes. Foi você. Eles vão estar em peso aqui, junto com a carroça, como sempre. Perdoa meu coração. Requisitada! Sem ele eu não vivo, é o fim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nós. Toninho. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. E aí, Júnior Barra? 0-0. Por isso perdoa. Júnior Barra e a sua primeira dama, a nossa querida Rubi. O nosso casal especial aqui do lado. Dançarina, meu parceiro, essa aí. O famoso boto da carroça. Pra cima, garoto, vai, Roberto. Alô, passarinho. Júnior Velhão. E ela voltou mais elétrica do que nunca. Alô, Joyce. Alô, Marcelo. São Joaquim, as carroceiras de luxo, alô Bia, alô Bia, bora Bia, pra cima, menino, vai, segura, menino. DJ André. Toninho, Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que... Bora, Carlitão! Nosso parceiro, nosso falar, homem forte da carroça. O grande Carlitão, tomando uma. Afinal de contas, ninguém de ferro, né, Carlito? Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aqui. Parceiro Daílson, é Leonora. Ele fala assim: eu te amo muito, meu amor. Ai, é muito amor. Bora, Carlitão! Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero estar. Alô, tio Val! Quero sim, porque não vejo. Um abraço aqui do Carlitão pra você. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jailson Odipa! Jura, se os mares que descobri. Jamaica, presta atenção. Esse amor se acabar. Jura, eu sempre. Olha a Carlita, olha quem tá ali, ó. Nunca vou te deixar. Jura, pois eu sempre vou te amar. Jamaica, presta atenção. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti é muito superior. Imagina como te quero, quero. É o Carlito de Estonino. Quero, quero sim. É o homem que tem mais dinheiro no par. Tecno Tribal, a marca do sucesso. Daqui a pouquinho já tem o nosso espetáculo. Arrebenta, Toninho! Você não sai. Alô, Aldo! Do meu pensamento. O nosso velho guarda. O homem das marcantes. Bora, Aldo, bora pra cima, garoto. Você não sai. Do meu alô, tio Vá! Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também. Preciso te encontrar na pororoca. Aí está o melô da pororoca. Naquele mesmo lugar. Quando o DJ meu amigo, então, já avisando nossa canção, vou festival da pororoca lá em São Domingos do Capim. Vai ter ele, o Negão, o Búfalo do Marajó. Fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu... Bora pra cima, Carlito! Búfalo do Marajó, lá na pororoca. Fazendo as mensagens que mandou. Você não sabe. Eu vou tomar. Como é que é, Carlito? Não existe carreira. Isso aí! Então sozinho não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Banda Amazonas. Eita, Caribe Show! Até 5 da manhã. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Bora, Josias, vem cá, Josias. Carlito tá te chamando. Eu só quero você, meu amor. Baby, vem, me ame. Lembro do seu sorriso. Aquele ditado, né, Carlito? Volte logo. Ele não se governa. Por onde eu ande, lembro de você. Eu vou pro Búfalo, né? Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora mantenho parceiro, o grande Daniel, Daniel aqui com a gente. Alô, tio Val, um abraço pra você. Aí, juntinho, misturado, o nosso empresário e patrão Carlitão, ele já avisa aqui. Bloco do Chifrão, edição 2019, vai ser uma loucura. E pra você que ainda não adquiriu o seu abadá, viu, gente? Já estamos aí no terceiro lote dos nossos abadás do Bloco do Chifrão. Só chegar aí com o Luciano. Vamos até 5 da manhã, Toninho! Chumão, só na manhã, na Iarga, hoje no Cajunichão. Banda Amazonas. Bora, já, já. É do Renan. Em nosso amor e nos momentos que passamos, assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente, mas entenda que sempre eu te amei. Não foi a vergonha que existiu entre a gente. Já vou passar pra ele. Peço, não me ligue, nunca. Nosso tempinho foi péssimo. Aí o tempo foi curtindo hoje, né? Espetacular. Porque você ainda está em meu coração, mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar, mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar, mas em tua vida não vou mais estar presente. Atenção, Rilva! Ai, ai, ai, amor. Rilva Natalina Laranjeira. Ai, ai, ai, amor. A sua identidade encontra-se aqui. Fazer o Chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. A maior e mais fantástica aparelhagem de saudade do Pará. Pará está diante de você. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.